a gente começa então. Aula passada, gente, o que discutimos na aula passada? Fazer uma breve revisão. Exatamente. Quais definições interessantes a gente conversou sobre na aula passada? Fator de virulência. Quem me dá a definição de fator de virulência? Beleza, é isso mesmo. Isso por quê? Porque patogenicidade, capacidade de causar dano no hospedeiro, né? Virulência, capacidade relativa de micro-organismo de causar dano no hospedeiro, e é relativa porque tem um hospedeiro nessa história, né? E nós, como hospedeiro, sabemos que nós somos passíveis de mudança. E logo no início da aula passada, né, essa aula que tem uma introdução em fungo, né, e aliás, o fungo vai ser o modelo, né, que a gente vai usar para explicar algumas dessas definições, alguns desses mecanismos. Perguntei para vocês sobre estrutura dos fungos, que estrutura tem no fungo, e na realidade vocês me falaram de estruturas do fungo, né, estruturas que os fungos apresentam. Né, e para lembrar um pouco esse cenário, né, vamos para algumas definições mais gerais. Né, e essas definições gerais compreendem aqui as formas que os fungos apresentam, né, nos diversos ambientes. É muito fácil a gente falar levedura, hifa, né, bolor, mofo, conídeo, micélio, né, são palavras meio que comuns. Mas se vocês olharem no microscópio agora, vocês saberiam identificar facilmente uma hifa de uma levedura? Você mole, uma é redondinha, uma bolinha grande, né, uma esfera grande, e a outra compridinha. Na verdade, eu tenho um grande filamento. Né? E pseudo-ifa de ifa? Vocês saberiam a diferença? Não, isso é legal, porque alguns fungos apresentam formas ainda mais particulares. Pseudo-ifa, por exemplo, é uma forma muito comum em cândida, quando cândida está crescendo em determinadas condições, né, de temperatura, né, ou determinados substratos. Em geral, a cândida está em levedura. Se a gente, né, pegar, isolar uma cândida agora, né, do dedo, da mão ou do ambiente, ela vai estar em formato de levedura. Né, no laboratório, facilmente a gente encontra ela na forma de levedura, crescendo a temperatura ambiente, numa placa de Petri com agar batata, no meio saborro, facilmente ela está na forma de levedura. Se a gente jogar soro nesse meio, ou subir muito a temperatura, ou ainda fizer variações como pH, variações mais específicas, esse fungo vai formar ou pseudo-ifa, né, ou se tiver acima de 37 graus com soro, certamente ifa. E essas formas são importantes ao longo da infecção. O que eu quero lembrar vocês nesse momento é que são as formas dos fungos. O fungo pode ter a forma esférica, né, como levedura, né, todas essas formas apresentam parede celular, são raros os fungos que não apresentam parede celular, na verdade é uma parte específica de fungo. Mas a gente vai ver, né, dos exemplos que a gente vai dar, né, que alguns formam hifas e que alguns formam, né, esporos, né, que são os conídeos. E todas essas formas derivam da mesma célula, que é uma célula que a gente conhece bem. É uma célula que é uma célula eucariótica, tem tudo que uma célula eucariótica tem, né, como compartimentos, né, mitocôndria, vesículas, né, núcleo individualizado, vacúolos, além das características particulares dos fungos, aliás, da característica principal particular do fungo, que é a parede celular, que tem, por exemplo, quitina como polissacarídeo diferencial, quitina a gente não encontra em parede celular de vegetal, e que tem ergosterol na membrana plasmática. Na nossa membrana plasmática a gente tem o quê? Colesterol. Planta tem fitosterol, né, e fungo tem ergosterol. E saber isso já é uma sacada muito grande. Alguém tem ideia por que isso é importante para a gente, principalmente falando de micologia médica, de fungo patogênico? Não. Exatamente. Se a gente não tem ergosterol, está ali um alvo lindo, né, para um antifúngio. Se o hospedeiro não tem parede celular, está aí um outro alvo maravilhoso para o uso de antifúngicos. E se a gente for em qualquer farmácia agora e olhar no mecanismo de ação de qualquer antimicótico, o que existe, mais de 90% vai ter esse alvo, se não todos, né, disponíveis comercialmente. E aí eu acho que eu parei aqui na aula passada, não foi? Ainda mais com aquela brincadeira de que eu trouxe para vocês na primeira aula justamente isso aqui, né? Uma levedura cervejeira que a gente comprou de qualquer lugar pela internet, não é regulamentado nem nada, é muito simples, porque não é patogênico. E a gente viu isso, né? Que não é patogênico. Até porque estamos todos aqui. E será que não é patogênico? Quando a gente vai na literatura, a gente tem uma série de evidências, uma série de relatos, né, que comprovam que esse micro-organismo é patogênico. Aliás, é patogênico porque ele causou doença, né, em determinados indivíduos. E se a gente analisar até historicamente, algumas coisas são muito engraçadas. Né? Não sei se vocês repararam, é muito pouco comum mulher padeira. Vocês já perceberam que já conversaram com alguém, dono de padaria? Eu aprendi isso conversando com dono de padaria. Eu achei tradição. Convenção social. E acaba que não era, porque quando, né, pão era necessário, né, e a gente está falando de 200, 300 anos atrás e mais, né, mas imagina, na Europa, né, as padarias há 200, 300 anos atrás, né, com as condições de higiene que tinham as padarias, né, e quem trabalhava lá, né, alguma coisa impediu, de repente, determinado grupo, né, de exercer determinada profissão. E o que acontecia com as padeiras é que as padeiras tinham os olhos, né, de candidíase, o que parecia uma candidíase, né, por conta do trabalho na padaria. Mas na realidade elas tinham, né, infecções, né, ou condições que eram uma infecção por Saccharomyces. Por quê? Porque naquela época ninguém lavava a mão direito, né, ou nem existia esse hábito de lavar a mão. E a pessoa estava lidando com grande quantidade de fungo ali no ambiente. Então era muito fácil a pessoa se contaminar, né, mesmo sendo um fungo não patogênico. O que era diferente nessa época também? A saúde das pessoas não era a mesma de hoje, as condições de higiene não eram as mesmas, e a quantidade de inóculo ali é muito grande. Né? A gente está falando da pessoa trabalhar com 1 quilo de levedura na frente dela. Então, toda, né, toda essa conjuntura, né, favorecia determinadas situações que, numa hora, impediam as pessoas de trabalhar. Né? E lógico que isso foi um limitador social, né, que hoje já não é mais. Né? Hoje tem, né, grandes padeiras no mundo, né, e todo mundo trabalha de luva, e todo mundo lava a mão o tempo inteiro, né, e todos esses cuidados são tomados. Mas qual é a situação? Né? A pergunta é: será que existe fungo verdadeiramente patogênico ou não? Ou micro-organismo verdadeiramente patogênico ou não? Aliás, num sentido bem estrito, né? Aquele organismo é patogênico, ponto. Isso até existe. E nos livros, essas definições são muito claras. Eu fiz a opção de, nessas aulas, a gente não abordar essas definições de livro. Primeiro, que é meio correto, né? E segundo, porque são definições que estão mudando. A gente vai para os congressos de interação patogênica, a gente vê as pessoas não usando mais definições tão clássicas, né, e partindo para uma análise específica entre o hospedeiro e o organismo, né, entre um hospedeiro e o que seria o patógeno ali, ou o micro-organismo que está interagindo com esse hospedeiro. E até os nomes estão mudando, né, vocês chamam de, né, relação parasito-hospedeiro, mas interação micro-organismo-hospedeiro, relação, né, organismo-hospedeiro, né? Então a gente vê que é um aspecto muito amplo, né, do que algumas definições restritas. Então, quando vocês estiverem até estudando, eu acho que eu até coloco aqui algumas definições, coloco mais para frente. Clássicas, né, nos livros, e que acabam categorizando, né, determinados patógenos ou organismos como micro-organismo oportunista, patógeno estrito, alguma coisa do tipo, ou coisas que vão definir ele dentro de uma classe. Ou ele causa doença ou não causa, ou ele causa doença quando o indivíduo está debilitado, né? Ou aí tem as micoses emergentes, que são aquelas que não causavam doença, mas de uma hora para outra o pessoal está começando a ver que ela causa doença. Então isso começa a ficar tudo muito confuso e nebuloso, quando na verdade uma análise bem mais criteriosa de um micro-organismo, né, em relação a outro, né, ou de um micro-organismo relacionado a um organismo hospedeiro, torna esse estudo muito mais coerente. Né, porque isso vai variar em relação ao hospedeiro. E aí, estou até um exemplo, né, curioso, né, de quando a gente pensa, né, em organismo, né, patogênico, né, e organismo, né, patógeno em geral, né, eu vou falar de vírus, é meio estranho falar organismo. Mas, né, e não pensa, né, num ponto de vista evolutivo, a gente não consegue analisar determinadas coisas que são fatos hoje para a ciência. Né? Quem lembra o que é a Claudina? Oi? Isso. A proteína está participando de junções oclusivas, né? Participa da adesão célula a célula e impede de um compartimento se comunicar por outro. E foi visto que o vírus da hepatite C, né, utiliza essa proteína, né, como mecanismo de entrada. Então, no hospedeiro, né, já tem uma proteína que um vírus, né, utiliza, né, para entrar no organismo. O que é interessante nisso? Né, temos os mecanismos. Né, essa interação molécula-molécula depende de vários fatores. Dentre elas, uma outra molécula complementar ou que interaja com essa molécula pode simplesmente existir e estar presente num potencial patógeno. Nossas claudinas sendo diferentes, o patógeno sendo, o organismo sendo diferente, a célula sendo diferente, o vírus sendo diferente, né, determinadas relações não iam acontecer. A gente costuma muito analisar quando essas relações causam dano, né, e praticamente a disciplina inteira a gente vai falar de relações que causam dano. São raríssimos os exemplos ainda hoje, né, de interações, né, entre seres humanos e outros organismos que possam causar dano, mas também causem benefício. São raros os exemplos. Agora, interações de organismo com ser humano que causam benefício, nós temos diversas. E que depois do benefício possam causar, né, dano, isso também existe. O inverso é que fica mais difícil da gente encontrar, por enquanto, né, coisas pouco estudadas ou ainda, mas de micro-organismos que causam benefício e possam causar dano, a gente tem vários exemplos. Quem pode me dar um? Nós temos, né, no corpo, uma série de organismos. Deixa eu já passar para lá, vamos ver aqui. E a gente vai acabar discutindo, né, aspectos dessa relação, né, e como isso gera dano. O que não pode fugir, né, da nossa análise, né, é a situação do hospedeiro, já que no corpo humano nós temos uma diversidade grande de organismos, né, vários com um nicho específico, uma localização específica, como, né, alguns fungos na pele, né, e lactobacilos na boca, e outras bactérias no trato respiratório, né, e E. coli e outras no trato gastrointestinal. Né, então, a gente tem uma diversidade grande de micro-organismos que coabitam o nosso corpo, né, e isso não significa que doença está causada. Mas sim, em situações, né, onde o hospedeiro talvez seja mais atuante do que o microorganismo, isso pode virar doença. É muito comum pessoa em tratamento de linfoma, né, e aí ter uma supressão do sistema imune, acabar adoecendo por uma bactéria de flora normal. Uma pessoa numa doença que vai debilitar neutrófilo, né, ou que fez um transplante, teve que nocautear a medula inteira, né, acaba sucumbindo por uma infecção, né, de um microorganismo de flora normal. Então foi uma situação do hospedeiro, né, que favoreceu o crescimento numa interação que estava ocorrendo harmonicamente, né, as células do sistema imune atuando, né, e alguns micro-organismos sobrevivendo. Isso porque a situação do hospedeiro hoje é essa. Se a gente considerar até o hospedeiro humano e animal, são hospedeiros que fazem uso de antibióticos, que fazem uso de procedimentos médicos agressivos e invasivos, que têm, né, rotinas de alimentação variadas e que podem causar impacto no seu organismo, na sua saúde, desde uma alimentação ruim até uma hiperalimentação, onde o sujeito vai ter um quadro inflamatório diferente, que passam por cirurgias, que utilizam metais e plásticos no seu corpo, que passam por nocaute do sistema imune, né, que expõem, né, partes mais internas do corpo, por exemplo, queimadura, né, um queimado tem que ficar num ambiente muito limpo, porque aquilo é uma porta de entrada para o microorganismo. E passa por diversidade na saúde, né, como quadro de diabetes, leucopenia e doenças imunossupressoras que vão modificar o seu quadro imunológico. E o que é engraçado, se a gente pegar alguns livros até clássicos, né, os livros mais utilizados, isso ainda tem no Rei, tem no Davi Neves, são os livros que a gente vai utilizar, né, durante boa parte do curso. O modelo de estudo, né, de relação parasita-hospedeiro usa termos que são termos puramente bélicos. A gente fala de mecanismos de defesa, mecanismos de resistência, mecanismos de agressão, quando até o título da aula é interação parasita-hospedeiro, quando a gente fala assim, eu vou interagir com ele, eu não vou sentar na porrada, né? Eu vou interagir com ele, vou lá para conversar, né? Eu vou apresentar algumas coisas, a pessoa vai me apresentar outras. E quando a gente parte para a análise dos termos desse estudo, né, a gente vê palavras que a gente, né, lê normalmente em notícias de jornal sobre guerra que está acontecendo. Né, essa, na verdade, é um slide emprestado de um professor que batalhava muito em cima disso e que discutia sempre isso. Né, quando o cara vai estudar interação parasita-hospedeiro, ele não vai para entender a interação, ele vai ver quem vai ganhar daquilo ali, né, e depois escrever um relatório sobre isso. E a visão que o biólogo tem que ter, o cara de biotecnologia, a pessoa de biofísica, o pesquisador, né, o médico, é que aquilo é um processo que pode ter dano, né, mas não necessariamente vai ter dano. Não necessariamente alguém tem que sair vencedor daquele processo. Né, e, na verdade, aquelas moléculas, né, aqueles seres vão interagir e o resultado dessa interação é que vai ser analisado e interpretado por nós. Até porque, se pegarmos a história, a gente tem hoje mitocôndria, porque um dia uma interação entre uma bactéria e uma célula eucariótica rolou de forma muito harmoniosa. Então, repensem alguns termos quando vocês estiverem lendo. Né? São termos já estabelecidos e que não vão mudar mais. Mas a literatura fala que tem linfócito que é altamente citotóxico, o nome dele é killer. São linfócitos assassinos. E o nome desse linfócito é natural killer. Então é um linfócito psicopata que não pode ver nenhuma célula pela frente, que ele vai detonar ela. Né? E pegando em artigos, outros livros, né, algumas classes de células são definidas como os soldados, né, que o sistema imune tem duas brigadas, a sistema inato e adaptativo, que por si só já são termos bizarros, porque todo sistema imune é inato, né, e quando ele interage, as células interagem, isso, né, se torna adaptativo. Então o sistema imune é dependente de linfócito ou não, né, as respostas são dependentes de linfócito ou não, e não inatas e adaptativas. Porque o sistema imune não é nenhuma muralha, né? Um conjunto de células que vai estar interagindo com o patógeno. E aí, o parasitologista, o cara que vai analisar isso, não, é interessante que ele não veja, né, o patógeno como um grande agressor, né, que deve passar por uma defesa do hospedeiro, mas com uma célula que está interagindo. Recentemente, o pessoal chamou a atenção disso num editorial na Nature, que justamente criticava, né, a quantidade de analogia militar, né, feita, né, na análise do sistema imune. Mas se a gente pegar a história aí, a gente, quando imunologia é uma matéria muito nova, um campo muito novo, né, e os grandes avanços foram ali, década de 80, 90. Então, esses avanços coincidiram com Guerra Fria, né, com Guerra do Golfo, situações de conflito internacional. Então, acaba que aquilo pode ter influenciado, né, a análise depois do imunologista, do pesquisador que está fazendo isso. Aí eu pergunto, qual é a visão de vocês sobre isso? Como é que vocês tiveram imunologia dada até agora, ou contato com imunologia? Como é que isso estava na cabeça de vocês? Era uma briga, não era? Vocês viam como um conflito? Vocês preferem ver como um conflito também, né? Em alguns casos, como eu falei, em alguns casos, né, um patógeno, ele pode ser considerado classicamente, né, um agressor do sistema, uma bactéria que é puramente patogênica, só sobrevive em célula, dentro de célula de ser humano, né? A gente está no que entra em contato com ela, a gente adoece, são organismos altamente virulentos e difícil tratamento, né, com alta taxa de mortalidade. O que, se por um lado, não é nem bom para ele, porque se ele matar todos os humanos, ele morre junto. Então, Como é que foi o sistema imune de vocês? Como é que foram as aulas do sistema imune? Como é que foi a análise de vocês em relação a isso? Pode ser. Com esse sistema imune, todo mundo decorou o nome dos reforços, o caminho que ele percorria, tipo de resposta, sem falar sobre o citocina que liberava. Disponibilidade nutricional, né, uma população selecionada aí que vai se pegar. eles vão falar quase que for, que a gente não passa a mão, você coma muito. Ou, eu vi casos recentes, pensando na BBC, crianças daquele queijo de qualquer forma, isolado, do cheese, né, que estava combinando com bactéria, né, e aí passou mal. E no Brasil a gente tem uma diversidade muito deliciosa de queijo, né, que não necessariamente passa por alguns cuidados. Então, o consumo moderado é aconselhável. Então, o que é o queijo? É inóculo com alimento. Você vai estar num pedacinho de um monte de fungo, já coisa para ele comer e vai depois só realimentar ele. Então, isso favorece uma população. Eu já fiz refrigerante, eu já sabia que o manual, a gente Você espera que a mão seja limpa, que aquilo seja misturado, que aquilo seja pasteurizado, porque aquilo não interfira. Mas pode interferir. Mas você tem até gastrite, que às vezes tem um fundo familiar, pode ser isso, as condições, né? Daquela população de macro-organismos, seres daquela família, né, favorece o crescimento de determinadas bactérias de uma população já selecionada, vindo dos alimentos que essa família já come, e aí promove. Mas aí tem trocentas outras causas. Quem tem de gastrite, né, ou quem tem gastrite, é pessoal, não pode tomar cola, não pode tomar café, não pode um monte de coisa. E a cafeína grita também. Você tá com e a álcool grita, né? A frente já tá machucada. Você tá sem nenhuma camada de mucosa ali que é uma proteção. Açúcar, em geral, reveste tudo que protege lá de dentro do nosso corpo. Mas nas células intestinais você tem hipocálise, você tem açúcar na parede, né, no estômago também, e isso impede do ácido agredir a sua mucosa. Se isso some, se esse açúcar é degradado por enzima que quebra o açúcar de uma bactéria causando depois os fragmentos para crescer, né, você vai ter um dano ali no tecido que aí vai causar dor. Aí a ácido em cima não pode, direto. E o cagado do estômago é bem ácido. Pega um meio, né? Então. A saúde do estômago é que eu acho pra gente. Se não, a gente não vai conseguir. Se não, eu tenho que poder metade das pessoas medidas aqui no entorno, né? Deus café. Então, mas aí, beleza, vocês enrolaram aí e falaram algumas coisas. Bom, na realidade, né, se vocês tiveram antes, assim, foi uma super base de imunologia, né? Com um monte de informação, de um monte de células, tem um monte de papel no organismo. Acho que vocês viram é que várias delas interagem com outras, né, do próprio sistema, e isso resulta na liberação, na produção e liberação de anticorpo, na produção de citocina, imunização celular, em digestão de patógeno, na diversidade de mecanismos, expressão de complemento, né, início de patógeno, neutralização de patógeno, tudo isso vocês viram, né, tudo isso é verdade. Todos esses mecanismos funcionam para impedir determinadas, né, funcionam impedindo, né, determinadas populações de micro-organismos a se proliferarem exageradamente em tecidos específicos. Porque a parte externa do nosso corpo, e a gente considera parte externa com tudo que entra em contato com o que está do lado de fora, né, então estômago é a parte externa, esôfago é a parte externa, intestino é a parte externa, né, essa parte externa está hiperpopulada de organismos. De micro-organismos, né, de bactérias, de fungos, de vírus, de tudo. Né? E há pouco tempo atrás, o número estimado era 10 células de bactéria para uma célula humana. Hoje parece que esse número está em 3 e 4. Né? Um número que varia bastante dependendo da pesquisa que fazem, e hoje está em 3 e 4. Mesmo assim, né, para cada célula sua, tem 3 bactérias. Em você. E não importa o banho que você toma, né, você tem mais bactéria do que você mesmo. Então, e daqui para frente, então, a gente vai analisar, né, a questão do hospedeiro, né, e como... Deixa eu deixar isso aqui. E como, né, esse conjunto de células, fagócitos, células epiteliais, linfócitos, né, tipos de linfócitos diferentes, moléculas que os linfócitos expressam, né, como esse caminho é percorrido, né, em momentos da interação e da relação entre um micro-organismo, né, e nós, os hospedeiros. E aí a profugação é justamente essa, né? Nós temos várias células, né, por cada célula humana, em diversos locais do corpo, né? Então seria um número incontável de células não nossas, né, no nosso próprio corpo. E será que para essas células, né, o sistema imune não funciona? Nós temos mecanismos imunológicos, células imunológicas em todos esses lugares. Né? E para esse microsistema imune não funciona? Não, porque está acontecendo, né, uma diversidade de relações e está mantendo essas populações, né, de forma harmoniosa ali. No próximo bloco, depois do Congresso de Ginecologia, vocês vão analisar patógenos como esse. Acho que vai ser difícil de vocês identificarem só olhando para ele, mas acho que vocês podem fazer chutes, se não certeiros, talvez bem próximos do alvo, né? Para que tipo de célula está representada ali. Oi? Quase. T-cruz. Né? Então, esse que é um trabalho de revisão de um grupo brasileiro, abordou, né, uma diversidade, né, de moléculas que estão presentes no parasito e que interagem com moléculas presentes na célula hospedeira. Qual é a ideia por trás disso tudo? É que o parasito tem na sua superfície diversas moléculas que, quando encontram a célula hospedeira, resultam em algum tipo de resposta. Seja isso uma resposta do parasito, uma sinalização que vai liberar determinadas proteínas que vão causar a lise da membrana, por exemplo, ou da célula hospedeira. Um processo, na ligação com uma molécula do parasito, sinaliza para a célula promover uma fagocitose, que no final das contas só vai favorecer o parasito. Mas vamos deixar isso, né, para a aula de doença de Chagas. Voltando para o fungo e para o modelo, e agora eu justifico tudo que a gente falou na aula passada. Determinadas moléculas estão presentes, né? Essas moléculas que vão participar desses momentos de interação, principalmente nos momentos iniciais da interação, estão presentes numa estrutura muito única dos fungos, que é a parede celular. A parede celular, que é composta de três principais carboidratos, três principais açúcares, que são a quitina, a glucana e as bananas, abrigam ainda nessa estrutura proteínas, né, e moléculas que vão ser importantes para a resposta. Como elas vão ser importantes? Elas serão enzimas que serão lançadas se desprenderão da parede e vão encontrar a célula hospedeira e vão atuar na célula hospedeira. São as proteínas de adesão, né, que são as adesinas que vão aderir à matriz celular ou à célula hospedeira. São açúcares que vão causar uma resposta da célula do sistema imune, que vão promover vias inflamatórias, por exemplo. E o que nós temos que interage com essas moléculas? Nós temos em nossas células, né, uma diversidade grande de moléculas que são receptores e que irão reconhecer uma ou mais moléculas do hospedeiro. Toll-like receptors é um nome, né, receptor de tipo toll, é um nome familiar. Dectina 1, dectina 2, vocês já ouviram falar? Então, beleza, a gente falou agora já de dois principais grupos de receptores, famílias de receptores que são importantes para o reconhecimento dos fungos. E aí, como é que a gente chama essas moléculas que nós temos, né, que nossas células têm, que fazem o reconhecimento das moléculas que o fungo tem? Como é que a gente define, né, de forma geral, essas moléculas que as nossas células possuem, que reconhecem as moléculas que o fungo possui na sua estrutura, ou que o fungo... Receptores. Reconhecimento de patógeno. São os PRRs. É um nome geral, né, de várias famílias, né, de receptores, mas que acabam tendo um papel comum ou similar, que é o reconhecimento de estruturas que estão no patógeno. Então, dentro do nosso repertório molecular, né, temos receptores que já encontraram, né, isso foi selecionado ao longo da evolução, ou simplesmente passou isso de uma hora para outra, mas a gente reconhece nessas células que estão interagindo com a gente a todo momento. E até a todo momento mesmo. Para dar um exemplo, né, num dia comum a gente inala 100 esporos de aspergillus. Né? Passando aqui por esse matagal, a gente deve inalar ainda mais. Mas fungos estão no ambiente, né, essas interações estão ocorrendo, nossas células, nossos macrófagos estão no pulmão, por exemplo, estão reconhecendo a mucama da parede celular de um fungo, né, pelos seus receptores de actina 1. Ao mesmo tempo, por definição geral, a gente coloca, né, todas as moléculas em que o patógeno expressa, né, e que são reconhecidas, né, pelas nossas células, por células dos nossos sistemas, né, como PAMPs, né, com padrões moleculares associados ao patógeno. E aí, não faz diferença se é de fungo, de protozoário, de helminto, de bactéria, né? Essas moléculas serão as moléculas que nós iremos reconhecer e depois promover uma resposta. Os estudos que a gente vai ver, então, eles vão passear, né, desde esse contato, né, do PRR com o PAMP, do PRR nosso, né, ou do hospedeiro, né, com o PAMP do patógeno, e alguns possíveis resultados dessa interação. Lógico que a gente vai falar, né, do desenvolvimento da infecção até a óbito, então do crescimento da cândida, né, diferenciação entre as células, entre levedura e hifa, né, penetração no tecido, né, disseminação no sangue, e aí que pode levar a uma septicemia, uma candidemia e morte. Mas sempre que possível, vamos tentar explorar os outros pontos, né, falar de como essa relação pode ser controlada, que no, pode se tornar persistente, pode ser controlada, né, e que no nosso caso, né, pode ser eliminada com o uso de antifúngico. Que, como eu já falei, né, tem aquela característica muito pouco original de praticamente só funcionar em alvos muito limitados. Né, se a gente tentar lembrar de cabeça quais os nomes de antifúngicos que a gente conhece, quem quer lembrar de alguns? Cetoconazol. Já viu ali que tem um padrão de alguma coisa, né? Todos esses estão na classe dos azoles, que vão interferir na síntese do ergosterol. Esse esterol de membrana dos fungos, que é importante para a resistência da membrana, é importante para a regulação osmótica, é importante para a estrutura de membrana, talvez até domínio de membranas lipid rafts, né? Ele é sintetizado por uma via que em dois alvos específicos, né, duas grandes classes de antifúngicos atuam. Os azóis, que atuam na síntese, numa etapa da síntese dessa via, e as alinaminas, que atuam em outra etapa da via. Né, os azóis são os mais comuns, então a gente encontra cetoconazol, itraconazol, posaconazol, voriconazol. E as alinaminas, a principal representante é a terbinafina, que o pessoal usa muito para a micose causada por dermatócito. Ainda assim, né, esses não são os únicos antifúngicos que atuam nessa etapa relacionada a membrana do fungo. Anfotericina B é um antifúngico hiperutilizado e provavelmente quem faz aquicultura de célula em algum momento já usou para impedir contaminação de fungo na cultura de célula. Alguém já usou? É bem comum a utilização. E anfotericina B é um dos antifúngicos mais utilizados no mundo e um dos principais, porque ele é muito eficiente. O que ele faz, ele se associa ao ergosterol, ele não impede a sua síntese, mas ele se associa ao ergosterol formando um poro na membrana. Então faz um buraco na membrana, o conteúdo da célula do fungo é extravasado, a célula do fungo morre. Mas é um antifúngico muito agressivo, ele é metabolizado. Ele atinge as células do fígado e do rim, né? É um antifúngico muito tóxico. Quem aí conhece um pouco da história do Cazuza, ele reclamava da reação que ele tinha com esse antifúngico. Era hipertóxico, a pessoa vomitava, né? Passava muito mal por conta do antifúngico, que é muito tóxico, muito tóxico para o organismo. E esse papo de antifúngico é importante. Desculpa mostrar depois do almoço uma lesão, mas é comum na prática médica o cara, quando chega com uma, principalmente no Brasil, que é um país hiper desigual e que tem muito fungo, né, à disposição na natureza, capaz de causar doença, o indivíduo já chega procurando ajuda quando ele está muito comprometido. Não é comum, né, a não ser em casos, né, de metrópoles, né, e pessoas já muito destruídas, onde a procura ela é quase que imediata após o surgimento do problema. Em geral, numa população mais carente, o que ocorre é uma procura tardia pelo tratamento. E basicamente essa pessoa só procura o tratamento quando não aguenta mais de dor ou quando não consegue mais exercer as atividades profissionais ou sociais dela. Então aí é o ponto que ele procura tratamento. E no caso desse camarada que está aí, né, ele ainda vai procurar o tratamento de barco. A gente está falando de um caso muito fora da nossa realidade, né, de pessoas no norte e nordeste do país, no caso ali norte, né, onde são 2 dias de barco até chegar num posto de saúde que tenha conhecimento para tratar uma micose. Mas então, né, isso dificulta, né? Oi? Aonde é isso? Aonde? Aqui, ó, vamos finalizar aqui o desenho. Né? Aqui é torso, né? Mas você vê, qual era o caso aí específico, né? Até para vocês entenderem o contexto do caso. Isso aí foi no Pará, né? Numa cidade a 1 hora mais ou menos de Belém do Pará, e onde um fungo, né, que causa essa doença subcutânea, ele não só é muito comum, mas ele é muito comum em determinados profissionais, que são os profissionais que fazem a colheita do açaí. Para a pessoa pegar açaí, né, tem que subir na árvore, né, e cortar, né, o cacho ali, eu acho que é cacho, né, o cacho ali de açaí. Você imagina, no Pará, no inverno faz 40 graus Celsius. É um lugar que é muito quente. Esse cara não trabalha de avental, né, ou com roupas protetoras, ou de bota. Na verdade, ele amarra um cipó feito de planta no pé e vai subindo com um facão no dente. Então, para cortar isso. Então, é claro que ele vai né, se machucar, né, no pé ou no torso com as farpas que estão ali na madeira. E são essas farpas, né, que vão inocular o fungo na pele desse cara, que vai começar com uma feridinha, ele não vai ligar, ele vai passar a usar uma camisa, aquilo vai crescendo, só que aí depois de 2, 3 anos, isso está nesse estado. Se a gente pensar em termos evolutivos, é um patógeno mega eficiente. Ele não matou o paciente, né, o hospedeiro, e na verdade não incomodou ele durante um bom tempo. Né? Oi? Ficava 3 anos para ficar sempre toda a infecção. Ou mais, tem lesões que chegam no lesões menores, mas às vezes mais feio, mais agressivo, mais, mais estranhas, né, com má fibrose e tudo mais, que chegam com 5 anos no consultório. São lesões que demoram muito a crescer. E o lógico do corpo, né, os fungos estão interagindo, o tecido está modificando e o corpo está respondendo. Então essas lesões, elas são contidas por tecido fibrótico que nós estamos produzindo. Então o crescimento delas se torna ainda mais lento. Só que, né, aí o fungo vai crescendo, vai gerindo tecido, né, vai formando fibrose, vai encontrando outros caminhos, né, aquilo inflama. Em geral, a pele chega a ficar exposta, a camada subcutânea chega a ficar exposta, e aí uma infecção secundária acontece por bactéria, que aí já tem caráter mais feio, e aí o paciente acaba procurando o médico em maior velocidade, porque ele está purulento, está com odor, essas coisas, começa a ficar bem nojento o negócio. Mas essa é uma das situações de crescimento de fungo no organismo que não está controlado, né, e que é fruto de uma interação, né, assim, que ocorreu e até muito eficiente. Né, dizer que um patógeno está no corpo causando dano há 5 anos e o paciente simplesmente não procurou nenhum recurso, né, isso é sucesso do patógeno. Bom, na realidade, é sucesso dos dois. Está, né, acontecendo uma interação ali que a gente não sabe ainda o resultado. Nesse caso, obviamente, que é dano. Mas qual o ponto disso, né? Lógico que eu contei um caso extremo muito fora da nossa realidade, né? Essa mesma aula, se o professor camarada meu lá do Pará resolver dar, né, ele vai encontrar na sala de aula familiares que tiveram o mesmo problema, familiares de alunos que tiveram o mesmo problema. Né? É uma realidade numa parte do nosso país. E guardadas as devidas proporções, qual é a nossa realidade aqui? A nossa realidade aqui é a galera sem vergonha na internet que resolve não ir no médico e perguntar o que fazer, né, em fóruns gerais. Então, em discussão online, a gente encontra como potenciais curas de candidíase, né, o uso de vinagre, alho, iogurte imerso. Tratar o absorvente com iogurte e aí utilizar isso, né? Ela até pensou, pô, eu vou criar uma competição porque vai ter bactéria ali, vai ter... Mas peraí, tem iogurte, tem açúcar, tá errado, não tem nada que, né, usar alimento dessa forma. Não em público, não sei, né? Mas não faça isso, né? Ou aí na água sanitária, né, algodão queimado, todas as receitas, né, tosca de vizinho, de vó, né, para usar. E isso gera um problema, né? Isso significa, né, que uma parte da população, provavelmente quem daqui for professor um dia, ou der aula, ou conversar com as pessoas, vai perceber que parte da população, né, utiliza o recurso imediatamente acessível antes de um recurso correto. E o que a gente encontra, né, nisso como resultado? Né? A mesma coisa que o camarada que foi de barco para o hospital no Pará encontra. É um atraso no tratamento. Aqui a gente já não está mais falando de uma possível interação benéfica ou resultado de uma interação. Aqui a gente está falando de um quadro, né, já no final do processo de infecção, ou do meio para o final do processo de infecção, onde existe lesão, né, existe desconforto, existe dor, existe uma falha nos mecanismos, né, que atuam, né, com a defesa do organismo. E aí existe uma segunda falha, que é a falha, né, no tratamento. Lógico que é bizarro, mas isso aqui tem bastante tempo, né, sei lá, isso aqui é de 2007, mas quando eu procurei isso pela primeira vez, eu fiquei mega assustado, né, com a quantidade de fóruns, e a gente está falando de quase 10 anos atrás, né, com a pobreza que era a internet há 10 anos atrás. Hoje, se a gente entrar no Facebook ou coisas do tipo, a gente vai encontrar ainda receitas mais mirabolantes. A inclusão foi muito ruim nesse processo, que a gente espalha notícias ruins e bizarras junto com notícias interessantes. Mas aí, a evolução disso aí é responsabilidade nossa, né, também de divulgar coisas que têm fundamento, né, informações que são relevantes. Professor? Oi? Mesmo no fórum, no Reddit, eu vi uma moça que ela foi usar um descongestionante nasal, um spray, só que era velho, e ela foi usar a qualidade do tipo, ela explicou, sentiu uma ardência louca no rosto inteiro. Quando a espirrona abriu, o negócio saiu, enfim, todo cheio de pouco. E aí ela ficava botando fora, perguntando se ela tinha ido médico. Tipo, esse negócio bem próximo do seu cérebro. E você vai com o seu cérebro. E assim, até tem uns dias que ela fez isso, ela estava com meditação. Ela já procurou fórum depois de ter feito a mudança. É, sim, ela justificou que era americana, e isso chamava como saúde é caro, mas não é bom, e particularmente caro, ela não foi. Tem que gastar, sei lá, uns trocados e a gente caiu. A pessoa não sabe qual é a realidade que ela está fazendo. Mas senão, ela, as pessoas não têm essa informação na base, né? Quando na escola, né, a pessoa tinha que ver a sogra, viu alguma coisa que não está em acordo com a normalidade, é direto para o sistema de saúde, que seria o correto, né, procurar o seu médico, informação, a gente busca informação, é isso. Tem o site de, assim, aconselhamento médico, que é ótimo, né, assim, é wrong diagnosis, é um diagnóstico errado. Você entra num site que se chama diagnóstico errado, vem entre os sintomas para ver o diagnóstico. Mas ele já te diz, o nome do site é diagnóstico errado, não vai dar a coisa certa. E se ele fizer isso, qualquer coisa que você entrar, e agora? Fala assim, dor de cabeça, dor no céu, dor no céu, onde? Câncer aparece. Isso é fato. Mas isso é um problema, é um agravante, cara. E quem muda isso é sem ter informação. Então, na hora de divulgar a informação é sem, né, divulgar a informação certa, porque esse tipo de ruído, que é muito danoso, né, vai sempre acontecer. Qual o problema, né, nesse tipo de ruído, né, para uma infecção causada por um patógeno ou caiu outro, né, e de difícil tratamento? É que o nosso repertório de drogas para o tratamento antifúngico não é amplo. Né? Um antifúngico ideal, né, que deveria afetar o fungo, né, ser um antifúngico que afeta o fungo sem afetar ao hospedeiro, né, e afeta qualquer fungo, é distribuído em qualquer parte do corpo sem, né, de diferenças de tecido, né, sem barreiras, né, do próprio hospedeiro, que tem a baixo custo, ele simplesmente não existe. Hoje não temos hoje, né, drogas perfeitamente ideais. Não temos um antifúngico que serve para qualquer infecção fúngica que existe. E a gente ainda está num ponto onde a evolução está muito aquém do razoável, né, para o nosso ponto tecnológico na história. É, nós temos poucos antifúngicos à disposição, vários deles que resultam em resistência. Então, tem um problema de resistência. Afuconazol, cetoconazol, itraconazol. Já apareceram resistentes aos mais evoluídos, né, voriconazol e posaconazol, e temos as classes, né, que funcionam quase que da mesma forma. Né? Os que afetam parede celular, casca fungina, microfungina, amígdala fungina, né, e os que afetam síntese de ergosterol de membrana, como os azóides e a terbina fina, ou que causam poros na membrana, que é um anfotericina B, ou nistatina. O que acontece hoje também? Cada empresa farmacêutica grande produz um de cada classe. A empresa farmacêutica grande, ela tem um antifúngico que atua na parede celular e um que atua na síntese de ergosterol. A outra tem o outro, uma tem o posaconazol e a cartugina, a outra tem o voriconazol e a microfungina, e por aí vai. Então, elas estão num ponto de produção, né, e pesquisa, onde ela está atendida para 80 e poucos, 90% das micoses. Só que não é aquela solução ideal, nem é uma solução barata. Né, por isso o problema. Na realidade, né, a gente sabe hoje, né, e até se a gente pegar, né, o nosso universo próximo como exemplo, né, é raro a gente encontrar alguém próximo, né, que tenha sucumbido de uma infecção causada por fungo ao invés de câncer, ou doença cardíaca, né, ou derrame, ou coisas do tipo, né, ou acidente. Né, nós temos, né, um espectro de mortalidade dentro das coisas mais comuns muito maior do que infecções causadas por fungo. onde está o nosso momento hoje histórico e qual é o problema, é que estamos avançando na medicina e esse avanço corresponde, né, a quadros de maior agressividade causados por fungos, né, que estão no ambiente, né, ou no próprio hospedeiro, e a mortalidade é altíssima. Então, né, é difícil até pegar, é difícil a pessoa cair em óbito, né, por conta de uma infecção fúngica, mas quando pega nesses quadros, né, que são cada vez mais comuns, né, a mortalidade é altíssima, a esferdilose, né, chega a 100%. Hoje, até nos hospitais, em neutropênico, em sala, em centro de tratamento intensivo, né, nessas unidades, já existe profilaxia antifúngica. Né, o cara está naquele quadro, neutropenia, não sei o que, começou a febre, pum, já administra antifúngico para evitar uma candidemia, né, uma doença que depois vai ser, que depois de 3, 4 dias aí é fatal. Isso que também era um outro problema, hoje já está bem mais controlado, né? Que, via de regra, o sujeito estava com febre, antibiótico, né? Contra a bactéria, né? Não pensavam no fungo que causa a mesma reação. E aqui, novamente, só para exemplificar, né? Quando a gente pensa na biologia celular do fungo, né? Do volume que uma célula tem, né? No tamanho dessa célula, né? É um limite muito pequeno, né, pensar que o nosso alvo de ação hoje para o combate, né, de uma infecção já estabelecida por fungo, né, é só a sua camada externa, né, e não tudo que tem dentro da célula. E aí é por isso que várias pessoas em diversos lugares, né, se dedicam a pesquisar novos antifúngicos, né, e novas formas, né, de combate aos fungos. Na realidade, isso foi dito como um grande desafio no ICHAN. ICHAN é o Congresso Internacional de Micologia Médica e Animal, Micologia Humana, né, e Animal. E no final da palestra de abertura, né, esse foi o slide, né, quais são as áreas prioritárias. Eu sei disso porque eu sentei lá na frente, eu estava, né, com a cara no slide. Né, quais são as áreas prioritárias de pesquisa? Né, antifúngicos, né, diagnóstico e aí entender com a infecção. Então, como que se invertesse uma ordem, né, de pesquisa em entender para depois afetar, já que como, né, o número tem aumentado, né, de casos e fungos, né, de interesse médico, são cada vez mais um problema de saúde pública, vamos resolver como a gente vai tratar, né, identificar, né, e entender como isso está acontecendo. Beleza. Eu vou me estender daqui a pouco em fatores de virulência. Vocês querem fazer um intervalo de 10 minutos, a gente bebe uma água, discute mais um pouco e entra em alguns exemplos de fatores de virulência, meio que caso a caso, né, e com maiores exemplos?